took you for granted. Just a big misunderstanding. I just wanna spend the night fucking in your bed tonight. Watch a little TV. I know you need me. I'll blame it on your love. Every time I fuck it up, I'll blame it on your. Já são horas? Para a mosca? Oh, oh diabo. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em Direto, a partir da Rádio Lisboa. Esta é a primeira emissão de 2018. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje começamos o ano em grande. Há uma coisa que eu lamento e apercebo-me agora. O ano civil não está de todo em concordância com o ano académico. E, portanto, o mês de janeiro, o que seria idealmente um mês de uma entrada forte e impetuosa, enfim, no mundo da rádio e da atividade radiofónica, é para mim um mês de contida atividade. Enfim, espero que estejam a ter uma ótima noite. Começamos com Charlie XCX e vamos seguir com Lorde. O disco é do ano passado, 2017, e demorou algum tempo, esteve aqui a marinar no meu computador. E agora nestes meses, aliás, nestes dias de estudo, tenho ouvido. E numa escala que vai de Carly Rae Jepsen a Charlie XCX, digo com segurança que Lorde está muito mais perto do primeiro lado do espectro. Vamos começar por aqui, mas depois seguimos para coisas diferentes. Temos hoje uma emissão cheia de coisas bastante variadas para ouvir. Aproveito para mandar um abraço ao Zé, ao DJ Div, a todos os nossos ouvintes. Espero que tenham um ótimo ano. E seguimos com Lorde. Vamos ouvir Perfect Places, o seu disco Melodrama. E é isto. Espero que gostem. Até já. Every night I live and die. Feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers. Spill my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire. But when we're dancing, I'm alright. It's just another graceless night. Are you lost enough? Have another drink, get lost in us. This is how we get notorious. And I meet somebody, take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night. Oh, trying to find these perfect places. What the fuck are perfect places anyway? Ficamos com a música de Lorde para abrir o programa. Enfim, já é conhecida alguma predileção que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos tempos, ao longo do último ano em particular. Mas outro dia estive a pensar nisto e acho que foi talvez a partir do Archangels da Grimes, terá sido esse o disco a quem devo responsabilizar por esta vontade de me imiscuir no mundo da pop. O disco Melodrama da Lorde, de 2017, na altura quando saiu, eu fiquei algo surpreendido com a crítica unânime que teve, mas em vários quadrantes enfim, do espectro jornalístico musical. Isso é estranho, porque enfim, a unanimidade não costuma ser normalmente bom sinal, mais ou menos. Mas este é de facto um disco, se lhe dermos alguma oportunidade, ele desdobra-se. E como disse, está mais próximo da candura e da pureza da Carly Rae Jepsen. Uma pop muito inocente e pouco arriscada em termos de experimentação sónica do que a Charlie XCX, que está a trabalhar com a PC Music. E enfim, se estiverem interessados, podem ouvir o disco, é bom. E a segunda parte é bastante, bastante sólida. Seguimos agora com Golden Teacher. Nesta emissão não há assim um tema predefinido, embora vamos ouvir lá mais para a segunda parte o músico japonês Haruomi Hosono. Talvez não se diga assim. Ora, estes Golden Teacher, conheci-os quando vieram cá ao Milhões de Festa e lançaram um disco novo, e vamos ouvir o que é que daqui sai. Ficamos com The Casimir, do disco No Luscious Life. Até já. Não se esqueçam que temos o Facebook em facebook.com/amoscadarum. Temos a comunidade do Discord que está na ativa. Portanto, ouvintes, os vários ouvintes que por aí andam, podem se juntar-se a nós. Até já. música de Golden Teacher, um disco que não conheço. Chama-se No Luscious Life, é também de 2017. Não sei se já saiu alguma coisa relevante em 2018. Eu lembro-me que no ano passado não demorou muito até... Não sei se foi o ano passado, mas pelo menos há 10 anos, logo nos primeiros dias, saiu o disco dos Vietcong. E na altura foi interessante. Ora, uma coisa que me esqueci de mencionar em relação à música pop ainda, o livro de Jorge Lima Barreto, Rock e Droga, começa com, enfim, com várias alusões. A sua estrutura é bastante flexível, digamos assim. O próprio nome alude a algumas das suas possíveis características. E há lá um pequeno segmento no qual ele diz que a música pop é o mais próximo que existe de uma experiência psicadélica. Já não me lembro ao certo qual era o termo, mas uma espécie de experiência psicodélica contínua ou intensa, e acho piada associar a música pop a isso. E tínhamos esquecido de mencionar isto há pouco. E seguimos agora esta emissão, como disse, estou aqui a picar algumas coisas que ficaram pendentes ou que na altura não passei, adiando o facto de termos Harumi Hosono para ouvir. Ora, os King Gizzard lançaram um novo disco, foi o quinto no ano 2017, não sei se valerá a pena passar por aí. Por outro lado, já que vamos passar para a música japonesa, se calhar era boa ideia fazer um pequeno prelúdio com uma artista que aqui tenho. Ou, melhor ainda, dado que há algo que também queria muito passar, passamos de emissão de ano novo, mas essa, como não vai para o podcast, por motivos óbvios para quem a ouviu, na altura passamos um músico do qual gostei bastante e ouvi ao longo desta semana. É com ele que vamos ficar, mas antes disso, o momento favorito de todas as emissões da Mosca, hoje um pouco mais cedo que o habitual, a alusão à nossa Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, que fica muito perto da Rua de Cedo Feita e está mesmo ao lado do Hotel Malaposta. Dentro do centro comercial é fácil dar com ela. Especializa-se nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, do reggae e do dub, do ska, rock, steady roots, hard metal, punk, industrial e goth. Tem um pouco de tudo. O Pedro, dono da loja, especializa-se nesta área, mas a verdade é que a loja recebe também muita coisa que vai saindo relevante, coisas que chegam aos mídia alternativos, coisas como Pitchfork e coisas desse género. Portanto, se estiverem interessados em música em geral, basta, e se estiverem pelo Porto, se passarem pelo Porto, não se esqueçam de visitar a Porto Calling. É uma loja de referência. O Pedro dá-nos ótimas recomendações e vamos ouvir hoje uma delas. Ficamos com Al Campbell, que ouvimos na última emissão, mas dado que não vai chegar a podcast, e eu gostei imenso de descobrir este disco, chama-se G-Baby No More Runnings, que creio ser agora, talvez 2017, o material não é 2017, mas acho que o disco, uma espécie de antologia, foi editado esse ano. Achei por bem, enfim, perpetuá-lo nas nossas emissões em podcast, e vamos chegar com Where Were You, desta compilação da autoria de Al Campbell. E este, estamos no domínio do reggae, mas interessa-me como a música de Al Campbell é extremamente romântica, muito pessoal, e que faz um pouco ao habitual do que ouvimos quando estamos no domínio do reggae. Ficamos com Where Were You, uma belíssima cantiga. Até já. Oh, Com a música de Al Campbell, do disco G-Baby No More Runnings, que, como disse, é uma espécie de antologia e reúne algumas músicas deste cantor. Achei interessante este reggae mais pessoal, mais virado para uma narrativa pessoal, que não creio ser muito habitual, pelo menos no reggae que eu ouço. E a recomendação da Port Calling, que tem o seu site em portcalling.com, cujo catálogo está sempre permanentemente atualizado. Portanto, se estiverem interessados em consultá-lo, mesmo à distância, podem visitá-lo em portcalling.com ou a loja na Rua da Conceição, no Porto. É uma pena porque já não vou à Port Calling desde o ano passado. Ah, momentos miseráveis deste programa. Ora, seguimos agora com a música japonesa. Fazemos um pequeno prelúdio à música de Haruomi Hosono, não necessariamente dentro do mesmo género, mas este é um disco que eu já ouvi várias vezes. O que vamos ouvir é da autoria de Maki Asakawa. O problema é que, e vai acontecer o mesmo com a música de Haruomi Hosono, pelo menos num dos seus discos, as faixas estão em japonês e eu não sei ler, obviamente, e não consigo traduzir, e então vou dizer o número da faixa. Vamos chegar com o seu disco de 1970, cujo nome eu também não vos consigo indicar, já sabem o ano, e ficamos assim, algo aleatoriamente, talvez com a segunda faixa, música de Maki Asakawa. 不幸せという名の猫がいる。いつも私の そばにぴったり寄り添っている不幸せという名の猫がいる。だから私はいつも一人ぼっちじゃない。 次春が来たなら 迎えに来ると言った。あの人も嘘つき。もう春なんか来やしない。来やしない。不幸せと言う名の猫がいる。いつも私のそばにぴったり寄り添っている。この次春が来たなら迎えに来ると言った。あの人も嘘つき。もう春なんか来やしない。不幸せという名の猫がいる。いつも私のそばにぴったり寄り添っている。 Estamos com a música de Maki, da artista japonesa, cuja, enfim, não há muita informação que eu possa partilhar com o vasto auditório, dado não conseguir traduzir. E ter sido algo difícil até encontrar alguma informação sobre este disco. Vamos ficar com mais uma faixa, temos tempo e não há assim muita coisa programada para hoje. O disco é agradável. E seguimos agora com a quarta faixa, que tem vários caracteres japoneses no seu nome. ちっちゃな時から浮気なお前でいつもハラハラする。おいらはピエロさん。さよならお嫁に行っちゃうんだろう。今さら気にするのか俺を。ちっちゃな時から俺の近くにはいつもお前がいて、ヘマもやれなんだ。さよなら明日からは一人だし大丈夫、気楽にやっていくさ。ちっちゃな時からかわいいお前だ。何かあったら来な。こんな俺だけど。さよなら夕焼けが綺麗だよ。泣くなんてお前らしくもないぜ。ちっちゃな時からちっちゃな時からちっちゃな時から ちっちゃな時からちっちゃな時から。ao que parece este artista faleceu já, talvez em 2010. E ficamos com o seu disco, vamos deixá-lo agora e vamos seguir para a música de Haromi Hosono. Ele também já anda há algum tempo aqui pelo meu computador, nomeadamente com o seu disco Philharmony. Ele esteve presente em vários projetos desta altura do Japão. Relembro que, por exemplo, tínhamos os Yellow Magic Orchestra, que é um grupo absolutamente seminal de synth-pop e algumas experiências eletrónicas, na altura em que os sintetizadores começaram, de facto, a premiar o mundo da música. Ele integrou os Yellow Magic Orchestra, também com o Ryuichi Sakamoto, que vamos ouvir no final da emissão. Mas lá está, tínhamos este trabalho Philharmony, que ainda está dentro dessa estética. Mas antes de lá chegarmos, ficamos com um trabalho preliminar, este de 1973, na altura em que ele ainda se dedicava mais à folk, porque foi também uma fase da sua carreira com os Happy End. Esteve ligado a rock mais clássico, a paisagens mais viradas para a folk. E ficamos com a primeira faixa do seu disco Hosono House, de 1973, cujo nome me é também absolutamente incompreensível. Este é um disco extremamente cândido para o que conhecemos do habitual repertório, por exemplo, do Yellow Magic Orchestra ou das experiências mais tardias de Haromi Hosono. Vamos chegar apenas com mais um pequeno excerto de uma outra música. Esta tem um nome muito ocidental, chama-se Chu Chu, e depois tem mais caracteres incompreensíveis. Mas se, por exemplo, a primeira fazia lembrar, assim, de repente, por exemplo, Devendra Banhart, O disco não fica sempre nessa toada. E tive um pequeno momento epifânico enquanto eu ouvia a música de Haruomi Hosono. Eu tentei encontrar a mesma música antes de começar a emissão para, enfim, poder mostrar e justificar. Mas eu acho que esse momento estará, algures, no disco que vamos ouvir já de seguida, o Philharmony, que me pareceu um possível precedente para um dos grupos mais interessantes do rock. Do rock atual. Eu acho que eles já acabaram, mas vou confirmar. E se não acabaram, pelo menos lançaram coisas há relativamente pouco tempo. E já estiveram em Portugal. E começa por B e acaba em S. Se alguém quiser arriscar uma adivinha. Ora, passamos para o disco Philharmony. Já estamos nos anos 80 e nesta altura Haruomi Hosono já está perfeitamente imerso, mesmo a solo, no universo eletrónico. E este disco é parecido com, enfim, parecido estruturalmente e mesmo assim, não assim muito, com o Another Green World de Brian Eno, na medida em que tem tanto música pop como experiências eletrónicas e coexistem todas no mesmo disco e acaba por funcionar. Vou tentar ir buscar um pouco de cada uma. Vamos explorá-lo durante alguns minutos. Ficamos agora com uma primeira amostra. Tem o nome de Funiculi Funiculá. E esta música não é original de Haruomi Hosono, embora o arranjo seja. A música acho que remonta ao século XIX, na altura em que se estreou o primeiro funicular. Ou então estou a dizer parvoíces, mas isso já é habitual neste programa. Ficamos com Funiculi Funiculá, música de Haruomi Hosono. Estamos no ano de 1982. Até já. Oh, É uma eletrónica muito animada, esta de Haruomi Hosono, Funiculi Funicula, uma composição, como disse, que remonta ao século XIX, e talvez possamos ouvir um excerto de uma interpretação de Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingo. Enfim, estes programas dão de facto para tudo. E estou na dúvida se avançamos ainda para mais música pop dentro deste disco ou se seguimos para as suas paisagens instrumentais. Mas se calhar ficamos agora com a faixa seguinte, chama-se Luminescent Hotaru, e é uma divagação mais instrumental do... Não queria falar por cima deste pequeno clímax da música do Funiculi Funicula. Continuamos com Haruomi Hosono, o disco de 1982, Philharmony, e desta vez com Luminescent Hotaru, como disse, uma divagação mais eletrónica. Com ela ficamos, espero que gostem. Até já. Thank you. Estamos no domínio do disco de 1972 de Haruomi Hosono. Ficamos com Luminescent Hotaru. E fica a questão, ficamos neste disco ou partimos? É uma boa pergunta e depende apenas do que poderá ou não surgir nos próximos minutos. Falta um quarto de hora para terminarmos nesta emissão. Se calhar ficamos com mais uma. Ou talvez não. Não sei, ficamos com mais uma. Ficamos com o Philharmony e depois vemos onde isto nos leva. Estão a ouvir a Mosca? Passam agora 44 minutos da meia-noite e esta é a primeira emissão de 2018. Ficamos com a música de Haruomi Hosono e vamos deixá-la. Estamos agora com Philharmony, que é do disco Philharmony de 1982. Há um disco que também saiu em 1982 e que esta música em particular me fez lembrar imediatamente. E vou ver se consigo puxar o momento exato. Ah, aí está. É logo no início de... O Superman de Laurie Anderson. Este lançado no Ocidente, nos Estados Unidos. E é também um disco belíssimo. Vou avançar um pouco para ficarem, quem não conhece, para ficar com uma ideia. Acaba por não mudar muito. Isto tem fases. Mas é um disco muito interessante. Este Big Science é de 1982. E fica a recomendação se gostaram do tipo de experiência que acabamos de ouvir. Ora, vamos seguir. Ah, é verdade, em relação ainda a Haruomi Hosono, uma das suas músicas, não tenho a certeza de qual disco é que foi, e não sei se vou conseguir descobrir, entretanto, se descobrir para o podcast, eu não me esqueço de ir lá lembrar, faz-me lembrar, em parte, os Beatles. E era um momento muito específico. Enfim, não vou estar a defender agora esta ideia, não me parece assim tão escabrosa quanto isso. Ora, vamos passar agora a um penúltimo momento desta emissão, estamos quase a chegar ao final desta hora. Vamos ouvir Touch of Light, da autoria de Louis Louis, e voltamos à compilação Songs in the Key of Z. Este é o volume 2, recordo que ouvimos há duas ou três emissões uma compilação que reúne nomes de música relativamente outsider, coisas experimentais, mas enfim, não é necessariamente eletrónica experimental, isto a maior parte das vezes são cantautores ou músicos muito excêntricos, personalidades difíceis de catalogar. Encontramos aqui, por exemplo, a Shags, Daniel Johnson, e este Louis Louis é trompetista e enfim, ele explica um pequeno momento de spoken word no início da música ao que nos vai levar, e ficamos com todo este momento Touch of Light aqui a propósito da compilação Songs in the Key of Z, segundo volume. Até já. This next selection consists of just trumpets. I am playing up to 14 trumpets in certain spots in this composition. It is designed to lift you up, to take you to beautiful worlds of inspiration. Please close your eyes and let the romance and power of these trumpets take you to a world of love, comfort, beauty, peace. Let yourself go into the inspiration of the powerful trumpets and find yourself in a realm of love and light. This composition is called A Touch of Light. Ficamos com Touch of Light de Louie Louie, presente na compilação Songs in the Key of Z, segundo volume. Esta compilação, eu creio que é de 2004, não tenho certeza, mas acho que sim. E espero que tenham gostado. E temos um último momento antes de terminarmos esta emissão. Foi a primeira de 2018, não contando com a loucura da emissão de Ano Novo. Espero que tenham gostado, espero que voltem para a próxima semana. Para quem se junta a nós pela primeira vez, ou sendo uma das primeiras vezes, relembro que temos o Facebook em facebook.com/amoscadarumo, que, não sendo o meu meio de comunicação favorito, é talvez onde há um contacto mais regular com os ouvintes. Portanto, se quiserem seguir a página, estejam à vontade, sintam-se convidados. Há também o blog em ucoprófago.wordpress.com. ucoprófago.wordpress.com. Estão lá aguardados os podcasts das emissões passadas, com algum atraso, que vou tentar corrigir nos próximos tempos. Mas eu digo isto há cerca de um ano e as coisas não andam para a frente. E estão lá as emissões arquivadas e alguns artigos sobre arte e cultura em geral. Temos também o Patreon, em patreon.com/amosca, se estiverem dispostos a contribuir de uma forma mais palpável para o sucesso deste programa e para o sucesso na vida do seu autor, Alexandre Pinto. Enfim, tem lá mais informações sobre como o fazer. E despedimos-nos com o Ryuichi Sakamoto. Vamos ouvir Zur, do seu disco Async, é também do ano passado. Saiu mesmo no final do ano, acho eu, e eu pelo menos ouvi-o nessa altura. E é um disco que me tem acompanhado também nos últimos tempos, uma mistura de ambient com field recordings, enfim, tudo o que se pode gostar junto numa compilação. Tinha uma música alinhada, mas como já estou a despender muito tempo, se calhar vou ter que mudar. E além disso, eventualmente festa de aniversário da Mosca em breve, e também a partir de janeiro, meados de janeiro, vão voltar as sessões de cinema organizadas pela Mosca na Universidade do Minho. Bom, assim me despeço, meu nome é Alexandre Pinto, muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Eu volto para a semana, se não nos vemos mais cedo. Ficamos com Solari, de Ryuichi Sakamoto, o disco Async. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. E foi um gosto estar deste lado. Até já! Se ainda aí estão, é porque ouviram esta emissão em podcast. Enfim, para vocês também um enorme obrigado, porque são um público distinto do que houve as emissões ao vivo. E muito obrigado por estarem desse lado e espero que tenham gostado desta emissão. Não se esqueçam que onde ouviram este há mais e que podem interagir com o programa, dar a vossa opinião, o vosso contributo. Dessa forma é também muito importante para a Mosca. E se estiverem dispostos a isso, deixarem reviews no iTunes e coisas desse género, isso ajuda imenso, porque mexe com os algoritmos e faz com que o programa chegue a mais pessoas, o que não é necessariamente uma boa coisa, mas enfim, é o que há. Ora, muito obrigado, fiquem bem, tenham uma ótima semana e até uma próxima. Um abraço, até já.